Novos comportamentos e atitudes, né? É o nosso título. E há muito tempo o ser humano, ele se debate em questões existenciais. Nós, quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou, por que eu estou aqui e para que eu estou aqui. São perguntas que nos movimentam. Alguns mais, outros menos, alguns se preocupam mais com essas questões e buscam respostas em cima dessas questões. Mas, individualmente, cada um de nós, aquilo que a gente está percebendo, aquilo que nos chama a atenção, é aquilo que me toca. O que me chama a atenção é aquilo que, de uma certa forma, eu percebo como se fosse um encaixe. Aquela pecinha do quebra-cabeça, quando a gente bota lá, ela fecha o desenho. Porque a gente recebe muitos estímulos, a todos os instantes a gente está recebendo estímulos, mas vários deles passam. A gente não pega, a gente não encaixa eles. Então eles não nos chamam a atenção, eles não mudam nada em nós, eles não nos trazem para a reflexão. Por isso que eu disse que para alguns essas questões são levadas mais a sério do que para outros. Isso tem a ver com a nossa bagagem, com a nossa experiência. Aquilo que eu percebo nas relações minhas com o mundo, seja com as coisas, seja com as pessoas, eu percebo porque me chama a atenção. Normalmente a gente percebe o quê? Coisas negativas. A gente quer, todos nós queremos mudar o mundo e a gente quer fazer essa mudança daqui para fora. Nunca é interno, né? Aquilo que me chama a atenção, pode ser dentro da minha casa, pode ser na rua, quando eu vejo alguém, ou até na televisão, aquilo é um espelho. Eu estou me vendo e o reflexo que eu estou vendo não me agrada. Mas eu não tenho noção disso. Eu acho que o problema é o que eu estou vendo e não o reflexo que é o meu. É interessante isso. Porque eu disse que a gente quer mudar o mundo através do reflexo e não do ponto de partida. Por que que aquilo me incomoda? Aquilo que eu estou vendo está me incomodando. Por que que para aquela pessoa que está do meu lado está vendo a mesma coisa e não está sendo incomodada? Será que é o ponto que a gente está olhando? Ou será que são os valores que a gente carrega? Essa mudança que a gente quer fazer, ela é individual. Essa mudança de mundo que a gente quer fazer, a gente tem que começar a mudar nós mesmos. E se a gente conseguir fazer com que ela repercuta do lado e traga mais alguém nessa mesma direção, a gente começa a fazer a mudança. Mas a mudança do meu mundo é que tem que ser feita. Quando a gente fala de atitude, eu procurando hoje, estava lá escrito, atitude, ela é a junção entre a opinião e a conduta. E eu tinha umas ideias diferentes daquilo que eu encontrei. Atitude é o intervalo do que eu penso para o que eu faço. Então não é o que eu faço, é o intervalo. É a intenção. É interessante isso. Atitude é intenção. E comportamento é portar-se. É um movimento em relação, ou melhor, movimento ou reação em relação a uma situação. A atitude é uma predisposição. Pré-disposição. Não é um ato. Em relação a uma situação. Predisposição a reagir a um estímulo que eu recebo de maneira positiva ou negativa. Nessa predisposição dessa reação que a gente vai ter, como é que a gente reage perante as coisas? Aquilo que eu estou vendo e que eu estou apontando, eu reajo de acordo com os meus valores. Eu reajo da mesma maneira, às vezes, com aquele estímulo que eu estou tendo. Quando alguém me ofende, eu devolvo. E aí a coisa aumenta, cresce. Estímulo de maneira positiva ou negativa. Pensamento, sentimento, ação. É uma sequência. Vários autores já falaram, né, que nós somos o que pensamos. E todo o nosso processo para a gente conseguir novos comportamentos e atitudes, ele inicia no nosso campo mental, através daquilo que a gente fala frequentemente de reflexões, leituras, boas relações, porque nós precisamos agregar, através de estímulos positivos e saudáveis, para que a gente consiga ter as atitudes e formar comportamentos. Paulo, há 2000 anos atrás, porque ele viveu, ou pelo menos logo depois de Jesus, né? Ele disse numa das suas cartas que é necessário matar o homem velho para que o homem novo surja. E se a gente pega isso e lê ao pé da letra, a gente sai cometendo crime. Mas não é o que ele quis dizer. Esse matar o homem velho significa mudança individual de cada um de nós. Nós temos que nos modificarmos, deixarmos de ser como nós somos para nos tornarmos melhores. Senão a gente não consegue fazer essa transposição se não for dessa forma. E ele disse, através disso, que, não ele, mas a tradução, né? As imperfeições e os vícios que nós carregamos porque nos dão prazer. Tudo aquilo que a gente faz de imperfeito ou de maus hábitos ou vícios, nós ainda fazemos porque nós gostamos. Por que que a gente não deixa de fumar? Não para de beber? Não para de mentir? Para citar alguns dos mais comuns. Porque nós gostamos. A gente acha que, de repente, através de um remédio, a gente vai mudar um comportamento. Dá para tentar, né? Vamos ver se vai conseguir. Ou se a mudança ela é através de disciplina, de vontade, muita vontade, para a gente conseguir fazer essa alteração que nos é pedida. Essas imperfeições e esses vícios causam sofrimento e dor. E ainda outro dia, alguém falou para nós: nós aprendemos através do amor ou da dor. São os dois caminhos. Que bom se a gente conseguisse aprender sempre através do amor, que é da observação, é do sentimento, é da percepção. Mas, normalmente, a gente aprende através do sofrimento. Mas será que a gente aprende sempre através do sofrimento? Porque está todo mundo sofrendo, de uma certa forma ou de outra, por algum motivo ou por outro. E será que a gente está aprendendo? Porque o sofrimento só, ele não vai fazer com que a gente melhore. Não significa que está sofrendo e vai ser melhor. Jesus, quando disse, bem-aventurados os que sofrem, ele explicou por quê. Porque através do sofrimento, da dor, a gente tem a oportunidade de refletir e, através da reflexão, de mudar. De entender que aquele caminho que a gente está seguindo está nos levando a esse sofrimento. Então é isso que ele quer dizer, nós temos que mudar. Novos comportamentos. Nós temos que fazer diferente. A gente tem que evoluir. A gente não pode sair dessa vida igual a gente entrou. A gente não pode simplesmente ficar reclamando que as coisas estão acontecendo se a gente não faz nada para mudar elas. E não é mudar o mundo, é mudar o meu mundo. Mudar a minha forma de ver o mundo. É difícil. Eu acho que para ninguém é fácil. Pelo menos não nós. Normais. É, talvez fosse fácil para aqueles lá que são ícones, que a gente chama de santos. Mas para nós não é fácil, porque nós gostamos das situações que nos amarram. Mas nós temos que entender que aquilo ali tem que ser modificado, que aquilo ali não pode ser alimentado. Não podemos continuar alimentando situações que nos amarram, que nos prendem, que nos escravizam a determinadas coisas. Depende de nós fazer essa diferença. A maior causa dos nossos problemas está no que fazemos dentro dessa encarnação. E nós achamos às vezes que a nossa vida está indo mal por esse motivo e achamos que é tudo culpa da encarnação passada ou das vidas passadas ou não sei o quê. A gente traz algumas coisas para serem acertadas, mas a maior causa delas, das nossas aflições, são geradas dentro da nossa vida. Então, quando a gente fala alguma coisa, a gente é responsável pelo que a gente fala. E, de repente, a gente vai ter que responder por isso. Quando a gente faz alguma coisa, cria uma desarmonia, para não dizer coisa pior, vamos tratar como desarmonia, a gente sabe que a gente vai ser chamado para corrigir. Quando a gente pensa, e a gente acha que só pensar não dá nada, não fiz nada de errado, eu só pensei, a gente cria também desarmonia e desequilíbrio. E a gente vai ter que aprender a fazer diferente isso. Então, esses problemas que estão acontecendo na minha vida hoje, são os plantios que eu fiz e que eu estou resgatando. E eu quero resgatar a coisa melhor, logo ali na frente. Então eu tenho que mudar a semente que eu estou botando. Eu. Toda hora a gente chega na conclusão de que eu. Sou eu que estou fazendo, por isso sou eu que estou colhendo. Atitude, então, é intenção. Comportamento é ação. E aí quando a gente entra naquelas questões lá existenciais, lá do início, a gente percebe a necessidade da reencarnação. Porque quando a gente está no lado espiritual, depois que a gente passa pelos períodos de turbulência, que a gente consegue, vamos dizer, ficar bem, e a gente vai para uma colônia espiritual, e a gente começa lá a ter a oportunidade de estudar, quem sabe, de trabalhar, a gente está bem. Mas, aonde que a gente tem a oportunidade de demonstrar que a gente está bem, que a gente aprendeu e que a gente evoluiu? É aqui, é na encarnação. Mundo de provas e expiações que a gente está tendo a oportunidade de viver. Então é através da encarnação a grande chance que mais uma vez Deus nos dá de estarmos aqui presentes, juntos, nos auxiliando um ao outro. E é igual para todo mundo. E para terminar, uma frase que diz: vencermos a nós mesmos para encontrarmos a felicidade. Vencermos a nós mesmos para encontrarmos a felicidade. Aquela felicidade que todo mundo busca e quer. Mas ela é impossível com remorso e com consciência culpada. Então a gente tem que, e inconscientemente a gente faz isso, né? A gente busca através de outras formas essa satisfação para encontrar essa felicidade. Mas a gente tem que reformar a nós mesmos. E não vai ser nessa existência, a gente não vai sair daqui zerado, mas a gente tem que começar a fazer o processo de melhora em cada situação que a gente tem oportunidade. E hoje mesmo, daqui a pouco, a gente vai ter várias oportunidades, aonde a gente estiver. Dentro de casa, na rua, seja onde for. Se não física, mental, a gente tem essa chance. A gente pode começar a se modificar, dizendo não para algumas coisas e abrindo possibilidade para outras. São as mudanças de comportamento e de atitudes novas que são solicitadas para nós.